reduzindo para 2109. 3000, comilha 11, reduz 210, grato, 3603. Papa Romeu, Índia, November Alfa, visual com campo. Afirmativo, visual com campo, November Alfa. Temos um Boeing 738 e um Xingu para pouso 110, ok? Prossiga com referência visual, chamando torre 118 decimal 6. Chamada 118 decimal 6, está 3 vezes a rotatória, Índia November Alfa. Índia November Alpha, continue a aproximação no 7, reporte 3 milhas fora, previsto 360. 86, bloco de curva. Togo 1, 2, 7, 3, está na posição 3, para puxa, estacionamento. São 3 autorizados de táxi, segundo 273. São ataques, 1, 2, 7, 3, já. Fica livre, foco no voo, vamos voar mais baixo, né? Tem. Guardião 01 já livrou o eixo da 10 e vai ingressando na final para o Parque do Graia. Gente, Guardião 01, vento no 20 graus, no 2 nós, reporte no solo. Reportará no solo, Guardião 01. Meia 02, falou 36, livrar direito no 219, boa noite. Direito no 219, igual nome 02. 03, prossiga para 2000 pés, está autorizado ele X-Ray, reporte localizador. 2000, está autorizado o X-Ray, vai reportar no localizador estabilizado, 3603. Confins 360, papá confere 1011, é o número 2 para cópia, só um instante, já temos aprovado o nível 400 para Confins. A gente copiou 400, poderia adiantar a saída prevista? Etael, subida, passa por Leda, após Leda direto para a posição Bridge, onde vai interceptar a aerovia Pesuru 16 na sequência. Ok, saída da El, depois Leda Bridge, depois intercepta Pesulu 16 no aguardo para a cobra 35241. Solo, boa tarde, gol no 602, visual na cintura. Boa tarde, gol no 602, seu portão será o 05 do pátio 1. Taxi a primeira esquerda agora via Aquino, via pátio 3 até o portão 5 do pátio 1. No final no 7. Cinco para esquerda, pátio 3, o portão 1. Na primeira esquerda agora, via Aquino, o táxi é via pátio 3, o portão é o 5 do pátio 1, do pátio principal aqui. Ok, esquerda, 5, o pátio 3. Taxi já via pátio 3 até o pátio 1, o portão 5. Via pátio 3 até o pátio 1, o portão 5, gol no 602. Lima, Lima Alfa, direto rotatória. Tem familiarização com os corredores aqui de Salvador? Mantenha 360 no setor, aguardando instruções. Informo que tem mais um Airbus para pouso final no 0. Após o mesmo, será autorizado reinterceptar final no 7. Mantenha 360 no setor. Tio Lima, Lima Alfa. 151 TB. Táxi autorizado à direita via Índia. Ao ingressar na Alfa, transfira com a torre 286, 1011 no notinho do bagagem. Beleza, Matheus, pela direita, pela Índia, boa na Alfa 286. Bom trabalho, 273. Será autorizado agora a sua decolagem da 17, ok? Negativo a pista 35. Ajuste 10 11, reporte para ingresso na pista 17, mantendo o ponto de espera. A reduzindo foi estabilizado no X-ray. Torre 1 no 8316. 86 graus. Quem chamou o solo, por gentileza? Gol no 567. Que Bravo Zulu, informa que será via corredor Axé, ok? Restrito 1000 pés inicialmente. É, Matheus. Corredor Axé, restrito total. Bravo Zulu. Puxa, Beca Cimento, copia em quanto? Copia. Reprovado então Brasília, nível de voo 360, aeroveu para Zulu 17, pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva direita, perfil da subida conforme informado, é gole, eval, a transição, o fito, controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6 e acione 5550. Está autorizado 360 via Pesolu 197, decola da pista 10, mantém a proa 2000 pés ou 3 milhas. Gole, Eval, Fofito, controle Salvador 119.8, da torre 118.6, transponder 5550, gol no 567. Correto, portão 4, já iniciou o chamitax. Quente, gol no 567. Tripe linha 05241 para a cópia. 5241, pronto para a cópia. 5241, aprovado Salvador para Confins, nível de voo 400, via Bridge, Upper Zulu 16. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. Controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 556. Trip 5241, está autorizado com fins, nível de voo 400 via Bridge, após a Pesulu 16, decola da pista 10, mantém a reta por até 2000 pés ou 3 milhas, curva direita, Dael, Leda, após direto Bridge, controle 119.8, torre 118.6 e o transponder 5567. Correto, portão na remota do pátio 3, chamitão. Vai chamar quando pronto, 35241. Paulo, Salvador, o Fox é Fofo, livrou na Delta, solicita o táxi para Aerostar. Aerostar, sente cruzamento da Alfa, táxi via Kilo, via Pátio 3, chame para ingressar no pátio principal e prosseguir, o Fox é Fofo. Afirmativo, via Kilo, via Pátio 3, vai chamar para ingressar no pátio principal, o Fox é Fofo. Liberando Dael para ITAP, descendo para 050, Mike Vitor. Direto ITAP, 050 ao nível, confere, Mike com Vitor, sob vigilância. Bravo Zulu, atente a possível esteira do Airbus que pousa pista 10, livre decolagem pista 17, vento no 20 graus, no 2 nós. Para o táxi, gol no 567, com 115 a bordo, autonomia 0359, alterna cabina. 0359, 115, Campinas, táxi à direita, via Índia, ingressando na Alfa, transfira com a torre 286, 1011, boa viagem, vou no 567, gol. Via Índia, ponte de espera, torre 286, no 567, uma boa tarde. Na Alfa, ok? Sente. 3, libera direito, 219, boa noite. Direito, 219, até daqui a pouco. 7, India November Alpha, vento 120 graus, 1 nós, livre pouso, pista 17. Salo, Papatango, toca com o Golfo, próximo ao... Gente, é o ingresso autorizado, táxi à esquerda, com Antônio, terminal de passageiros. Conhece o resto do caminho? O ponto não é passear aqui com o aeroporto, mas a gente vai seguindo e verificando o táxi. Sem problemas, vamos vetorá-lo até o pátio do aeroporto. Então, com Antônio, o terminal, vai prosseguir até a guarda do último gol aí à sua direita. E vai passar em frente a um hangar que temos três caminhões do bombeiro, ok? Pode seguir a linha amarela aí, contornando o terminal até o través do portão 11. Vai reportar visual com o hangar, com os três caminhões do bombeiro do hangar. Então aqui, vai reportar aqui, contornando o terminal. Vai reportar o portão dele. Fala, boa tarde, 3603 Libra. 3603, boa tarde. Ingresso à esquerda via Aquilo, táxi via pátio 3. Seu portão será o 07 do pátio principal. Até o 7 autorizado. Gente, esquerda, Aquilo, pátio 3, portão 07, até o 07 livre, 3603. E Fox Eco Golf, esse caminhão da Shell vai manter a posição para o seu ingresso na táxi Lima. O hangar logo à sua esquerda, ingresso na Lima, primeira direita, Mike, no ponto médio, via Quebec, manterá e chame para cruzamento de pista, Fox Eco Golf. Afirmativo, vai ingressar na Lima, direita na Mike, e após vai chamar para ingresso da pista na Quebec o Fox Eco Golf. Salve Salvador, Papa Romeu, Papa Romeu Charlie, para acionamento, pátio 3. Pátio 3, acionamento autorizado, reporte iniciar o táxi Romeo Charlie. Reportado, estamos prontos para o táxi Romeo Charlie. November Alpha, Solos 46, autorizado backtrack, reporte librando a pista. Whisky Bravo. Controle Gono 273, cruzando 1810. Gono 273, contato na decolagem suba 360, saída da El. Aqui da El 360, com 273. Pista no zero, vento no 1, no 0 graus, ou no 0 não. Livre decolagem, Gono 567, pista no zero. Papango Foxtrot Eco Golf, o pátio da Aerostar fica logo após o cruzamento da pista, está livre o seu cruzamento. O pátio da Aerostar é o segundo hangar à esquerda, o primeiro telhado é cilíndrico e o segundo já é com telhado azul, ok? Boa tarde. Tá frio em Belo Horizonte? Afirmativo, base de Belo Horizonte. Qual é essa turma lá? Não, eu sou de Barbacena. Douro Lima Lima Alfa para descida. Desça para 2.500 pés, Lima Lima Alfa, com altímetro 011. Lima 11 para 2.500, o Lima Lima Alfa. Gono 273, controle? 273. Prossiga direto da El, livre ascensão 360, Gono 273. Ok, direto da El, ascensão 360, Gono 273. Controle, boa tarde, Gono 567. Gono 567, boa, contato na decolagem, suba 360, saída gole. Agora 360, 567. Bom, 856. 856, escute a Quebec, é o time de 1011, Recife já aprovado 390, tá pronto pra copa? Bom, siga. Boa vale então, Recife, nível 390, aeroviu Peru 58, pista 10 da cola mantendo reta, decolagem até cruzar 2000 pés, sua terceira milha, posso curva à esquerda, perfil de subida é Apuca, Jamo, transição Caju, controle 198, motor 186 e o código 5506. Pisado Recife, 390, perfil 8. Mantenha a reta até 2000 pés, terceira milha, depois de média no perfil da Puca Jamo. Saída 198, 186 com a torre, 5506, transfólio. Obrigado. Correto, portão 9, Jamo, pronto. Não, 9, Jamo, pronto. Salvador, boa noite, 84, boa noite, está cruzando 200. 84, boa, tendo identificação, chegada Mari, desça ao 050. Tendo chegada Mari, 050, boa noite, 84. Solo trip 5241 para o puxo de estacionamento no patch 3. O trip, só um instantinho por gentileza, o Papa Romeo Charlie na escuta? Prossiga, Papa Romeo Charlie na escuta. Tem o estimado para iniciar o táxi? Três minutos. 03 ou 13? 03 sente. Vou fazer um pushback de um trip e a causa aqui, não vai interferir no seu funcionamento não. Trip tá livre, puxar, chame táxi, trip. Tá livre, vai chamar pro táxi, trip 5241. Eu vou na proa da rotatória descendo até o no meio, vem atrás com o João Visual. Gol no 273, chame agora o centro Recife no 3325, alterno 251. No 3325, 251, até logo. É. Controle Salvador, boa noite, gol no 776. Gol no 776, boa noite, aciona identificação, chegada Mari, desça para o 0620. Mari 060, pouco 776. Passou a etapa para a dona descer a 2000, Mike Acuvento. Estimativo para 2000 pés, para o ILS X-Ray, reporte estabilizado no locking. 2000 pés do ILS X-Ray estabilizado no locking, reportará a Mike Acuvento. Com 567, Jame Centro Recife, no 260, alterna 288. 260, 288, uma boa noite. No 567. Não sei. Você vai aguardar essa cota do nosso capitão. Aprovado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper 50. Decola pista no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva direita. O perfil subida da AEL, Leda, após Leda, intercepta a posição, direta a posição Bidev. Controle 1 9.8, torre 1 8.6, acione o código 5557. Autorizado nível 360 via APLIS 50, decolando da 1-0, mantendo a proa até 2000 pés, terceira milha, saída da El Leda, em seguida Bidev, controle de saída 119.8, transponder 5557, gol 1940. 5557 no código, sim? Sim, 5557 é o código do 1940. Deixa-me foto para puxar no portão 5. Camara pronto, gol no nosso patrulhão. Solo, trip 5241 pronto para o táxi, 55 a bordo, 3 horas e 20, alterna Galeão. Trip 5241, táxi Ceará em frente, via Pátio 1, seguirá segunda à direita, via Índia, ao ingressar na Alfa, transfira para a torre 1 8.6, altímetro no 011, tem uma boa viagem. Tem uma viatura ingressando aí na Alfa, seu táxi vai ser pela segunda direita, não vai interferir no deslocamento da viatura em Flyer, ok? Ok, sim, a gente vai seguir em frente, na segunda direita, via Índia, na Alfa, chama a torre 7.18.6, bom trabalho, trip 5241. Salvador, não. Papa Romeu Charlie, pronto para o táxi. Alternativo Galeão, POB de? Meia dúzia. 06. Autorizado a efetuar o 180, táxi via pátio, primeira direita após o pátio via Juliette, ingressar na Alfa, transfira a torre 186, altímetro no 011, boa viagem. E via pátio após Juliette, torre 186, o Papa Romeu Charlie. Salvador, boa noite, Trip 5241, aproximando com a espera da 1-0, pronto. Boa noite, Trip 5241, na linha e decola pista 1-0, vento no 1-0 graus, 1-0 nós. A linha e decola pista 1-0, Trip 5241. Afirmo, já está próxima rotatória, visual com campo. Chame torre 1-8.6, linha Lima Alfa. 18.6 graus, boa noite. Boa. Por Romeu Lima Limão. Lima Limão, paciente, reporte 2 milhas fora. Vai cruzar 2 milhas para. Encurte, ok, Lima Limão, está autorizado a encurtar. Alfa, na escuta? Afirmo. Se desejar, tá livre em encurtar, ok? Ah, pois sim, muito grato, cara. Estamos encurtando então para o final da 17. Paulo Salvador, eu vou 1-8-5-6 no box 9 para acionamento. Grande, boa noite, 5-6, chame táxi. Camarada, 5-6, da Gol. Localizador, Mike FM. Mike FM, tem duna estabilizado, completa o ILS, se chama no Torre 118, vê se vão ver. Confirma iniciando? Positivo, senhora, já está iniciando. 24. A torre é o Mike Coveta estabilizado, curso localizador, atenção é aproximação, é arremeter no ar, aproximação perdida para fazer manter no circuito da 197. É Coveta. Gente, Mike é Coveta, reporte para arremetido no zero. Voltará para arremetida, fazer o vento? Vento no 20 graus ou no 0 nós, Mike é Coveta. No 20 graus, gente. Até mais de 2 milhas, para embaixar de checado, Lima Limal. Lima Lima Alfa, livre pouso, pistão no 7, vento no 20 graus, no 0 nós. É, integrado. Gol no 776, na chegada da Mari, prossiga para 3 mil pés, desconsiderando a altitude em TAP. Afirmativo, considerando a recepção, desce para 3 mil, 770. Salvador, muito boa noite, hotel 3197, solicita o 380 Galeão, informação papá. 7397 Galeão, nível 380, está autorizado, aerovia Peruísque 50, até Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Victor, Bidev, pós intercepta, per November 857, até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, depois prossegue a Pesulo 16, até Gruf, Golfo Romeu Uniforme Fox Fox, após a Pesulo 14, até Toquim. Decola da 10 com curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5571, frequência do controle 119, décima 8. 5241, radar contact on departure, can you maintain 400, you're clear to fly direct da El. Trip 5241. Affirmative, sir, da El. And the climb up to flight level 400, 5241. Beta 397, me pronto, pushback, ajuste 1011. Chamada pronta para pushback no gate 08, ajuste 1011, obrigado. Ao meu Charlie, na escuta. Seu signo na escuta. O senhor decola de imediato, sem parada? Afirmativa. Papá, o meu Charlie tem livre decolagem imediata, pista no zero, vento no 1, no 0 graus, 1 no 0 nós. Ok, decolagem imediata, Papá, o meu Charlie. Sozinho, boa noite, Eduardo. Salve Salvador, o gol 1856, acionado 77 no POB, autonomia de 3,21, alterna Salvador para emitir o táxi. Taxi Pátio Juliette Alfa, ponto espera no 02186, ajuste no 0111, tomou um voo, boa noite, 1856. Pátio Juliette Alfa, torre 1186, o gol 1856. Zona November, boa noite, formação Quebec, prossiga. Na LS, boa noite, espaço. Gente, o tráfego que o precede é o helicóptero executando procedimentos, ok? Vai prosseguir com a arremetida com a torre, não interferirá no seu ILS, gol no 884. Gente. Boa escolha do caixa fregos, inicialmente restrito no mil pés, aguardando a liberação do controle ou até o farol da barra. Aciona 5570 no transponder. Controle 119, decimal 8, torre opera 118,6. Estabilizado em LS. Boa noite, 84, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre, boa noite, 84. Papá, o meu Charlie, decolado 03, controle 1198, bom voo. 19,8, obrigado, boa noite.